nosso olhar para esta cama desarrumada e lembrar que na noite passada você comigo nela dormiu. Na fronha ainda existem manchas do seu batom, mas manchado ainda está meu coração, pois nesta manhã você parte. Depois do café, um beijo amargo como lembrança. Você foi embora com minha esperança e lá se foi minha felicidade. Queria saber se está sofrendo assim como eu. Sua partida me enlouqueceu. Sou o homem mais triste desta cidade. Mas que besteira eu falar agora com o seu retrato e beijar as roupas que estão aqui no quarto, só porque nelas tem o cheiro seu. Como a vida muda, onde estava rindo, hoje estou chorando, mas tudo isso é porque estou amando alguém proibido que não pode ser meu. Depois do café, um beijo amargo como lembrança. Você foi embora com minha esperança e lá se foi minha felicidade. Queria saber se está sofrendo assim como eu. Sua partida me enlouqueceu. Sou o homem mais triste desta cidade. Mas que besteira eu falar agora com o seu retrato e beijar as roupas que estão aqui no quarto, só porque nelas tem o cheiro seu. Como a vida muda, onde estava rindo, hoje estou chorando. Mas tudo isso é porque estou amando alguém proibido que não pode ser meu. Como a vida muda, onde estava rindo, hoje estou chorando. Mas tudo isso é porque estou amando alguém proibido que não pode ser.